da virada pra aquela batida crua. Clássicos refrões, gritos de guerra da rua. Famosinho, vem falar, não tenho tempo na moral. Pra pagar, pra pagar pau. E na balada, eu na balada, se o som tá bom. E na balada, eu na balada, que eu tô na madrugada. E na balada, eu na balada, se é festa forte. E na balada, eu na balada, pode crer, tô na parada. E na balada, eu na balada, se o som tá bom. E na balada, eu na balada, que eu tô na madrugada. E na balada, eu na balada, se é festa forte. E na balada, eu na balada, pode crer, tô na parada. Dançar é bom, senti o corpo do madame se bateu, proceder, taca fogo na cama. Eu viro a noite como bêbado, faz com mais uma dose, manda embora o clima ruim, a paranoia, a esclerose que não tem como evitar. No contato diário, no trânsito, no trampo, toda espécie de otário. Se pá nessa função, a opção é derreter, seja pra bombar no baile ou na rede com ET. Doce ou salgado, comprimido ou quadrado, cada copo o seu agrado, vou de mato queimado. No salão agora cheio, cada um busca seu par. Esqueletos que balançam em movimento pendular. Mulherada em polvorosa, de branco a de rosa, amarelo de azul, nem se toma gostosa. Então deixa rolar, tem que deixa rolar. Então deixa rolar, deixa essa porra rolar. Eu peneirei, achei, pirei, morena, alta clara, cabelo bem curtinho, por estilo joia rara. Olhou pra minha cara com cara de brava, senti que ela era quente, incandescente como lava. No espaço em que o globo reflete a luz dos trobo, expliquei minha real, já uivando como lobo. E acredite se quiser, a princesa perfumada foi comigo pra uma festa muito mais reservada. E na balada, eu na balada, se o som tá bom. E na balada, eu na balada, se eu tô na madrugada. E na balada, eu na balada, se é festa forte. E na balada, eu na balada, pode crer, tô na parada. E na balada, eu na balada, se o som tá bom. E na balada, eu na balada, se eu tô na madrugada. E na balada, eu na balada, se é festa forte. E na balada, eu na balada, pode crer, tô na parada. Tem quem gaste tempo e saúde com tiro e teco. Encha com meus ouvidos com delay, reverb, eco. É peça sobre peça como um prédio de Lego. Sensação que aniquila qualquer viagem de ego. Eu nunca nego ao meu corpo movimento. Quando é alto e bom som, eu não me aguento. Pista deve ser mista e não mosteiro ou convento. Nada é melhor do que o encaixe perfeito. Tipo sou e o mento, tipo eu e você. Por aí na noite quente, isso é de enlouquecer. Até o amanhecer, a batida bomba bem. O coração bate tum e já passam das seis. O mesmo som outra vez. Já é hora de ir pra casa, eu cheguei com a lua cheia. Agora a claridade vaza pelas frestas. DJ desiste, aperto off e assim se encerra. Tanto a noite quanto estrofe. E na balada, eu na balada, se o som